se levanta e pra casa vou, pra você já estar curado. Onde meu Deus está, só tem bênção. Derrama uma chuva de bênção em crema e levar sua bênção. Milagre acontece na hora. Onde meu Deus está, tem vitória, tem fogo e unção e tem glória. Ele faz você vencer a prova. Receba a tua bênção agora. Porque o crucificaram e até sepultado ele já tinha sido. Mas meu Jesus não morre, ele é o dono da morte, da vida e de tudo. Quando lhe procuraram, domingo encontraram um sepulcro vazio. Onde meu Deus está, só tem bênção. Derrama uma chuva de bênção. Quem crê vai levar sua bênção. Milagre acontece na hora. Onde meu Deus está, tem vitória, tem fogo e unção e tem glória. Ele faz você vencer. Receba a tua bênção agora. Se você veio aqui pra receber vitória, abre o seu coração. Basta só você crer, você vai receber a sua bênção, irmão. Como lá no passado ele operou, hoje vai operar. É só glorificar, porque o Deus de milagre está neste lugar. Onde meu Deus está, só tem bênção. Derrama uma chuva de bênção. Sua bênção, milagre acontece na hora. Onde meu Deus está, tem vitória, tem fogo e unção e tem glória. Ele faz você vencer a prova. Receba a tua bênção agora. Onde meu Deus está, derrama uma chuva de bênção. Quem quer vai levar sua bênção, milagre acontece na hora. Onde meu Deus está, tem vitória, tem fogo e unção. Tem glória, ele faz você vencer.